Se é dura beleza, mesmo até com tristeza, mesmo até com perseguição, é o povo mais feliz, ele mesmo é quem diz, acredita de verdade. Pois seu Deus lhe prometeu, lhe chamou por povo seu, ele deu a liberdade. Este é o povo mais feliz, este é o povo mais real. A palavra é quem diz que este povo vence o mal. Este povo foi comprado, alvejado e marcado com o sangue lá da cruz. Muitos não têm carro zero e nem casa pra morar, mas a Bíblia é quem diz que o seu Deus foi preparar uma casa sem igual, onde o crente verdadeiro lá no céu vai descansar. Quem diz, acredita de verdade. Pois seu Deus lhe prometeu, lhe chamou por povo seu e lhe deu a liberdade. Este é o povo mais feliz, este é o povo mais real. A palavra é quem diz que este povo vence o mal. Este povo foi comprado, alvejado e marcado com o sangue lá da cruz. Muitos não têm carro zero e nem casa pra morar, mas a Bíblia é quem diz que o seu Deus foi preparar uma casa sem igual, onde o crente verdadeiro lá no céu vai descansar. Uma casa sem igual, onde o crente verdadeiro